Pouco a pouco a temperatura ia se tornando mais quente e um perfume adocicado espalhava-se pelo ar, fazendo crescer água na boca. Ninguém tinha dúvidas. Estavam muito perto dos vulcões de chocolate. Já somos os vulcões de chocolate.